Olha para aquelas pérolas. Uau, eu quero aquelas pérolas. Mas, chefe, tu nunca vais a festas chiques porque queres as pérolas. Não é para eu as usar, grande Palerma. É só para as ter, sim? Ah, sim, chefe, claro. Eu sabia. Anuncio o Conde e a Condessa de Conchópolis. Ah, meus bons amigos, há quanto tempo? Da última vez que te vimos, ainda tinhas o cabelo ruivo. E tu ainda não eras pai. Esta é a Ariel. Da última vez que te vi, tu eras do tamanho de um caracol. Anda a ver os gêmeos, Ariel. Ai, mas que lindos anjinhos do mar. Esta noite faço questão de apresentar os vossos gêmeos no ritual de passagem. Mas antes, que tal uma volta pela Atlântica? Ana! Oh, mas que ótima ideia! Oh, mas nós não temos ama. Eu tomo conta deles. Oh, Ariel, isso era excelente. Ariel, tomar conta de um bebê é complicado. E estou só a falar de um bebê. Oh, papá, eu sou capaz. Não vai haver problema. Ariel, o que é que se passa aqui? Oh, estou a vigiar os bebês. Oh, os gêmeos de Conchópolis. Ouve, Ariel, não é assim que se trata dos bebês. É preciso usar a psicológica infantil. Fazer uma voz suave, tenaz, carinhosa. Cuti, cuti, cuti, cuti. Cuti, cuti, cuti, cuti. Cuti, cuti, cuti. Vês? Eu sei tomar conta de bebês. Fica de olho nele, especialista. Eu vou buscar alguns dos meus velhos brinquedos. Oh, brinquedos velhos e inquebráveis. Não. Não. Não. Flounder, agora vou ensinar-te como é que se toma conta de bebês. Che, eu venho de uma família muito numerosa. E durante o boom dos bebês, a minha família quase explodia. É, tomo conta de bebês desde que era bebê. Oh, eu era um lindo bebê caranguejo. Tinha bochechinhas vermelhas. Como é que estão as crianças? Ótimas, muito sossegadas. Oh, desapareceram! Estou à procura de dois gêmeos bebês. Viram-nos? É, tem esta cara. Mas mais fofa. Oh, a culpa é toda minha. A culpa não é tua, Ariel. Sim, tens razão, Sebastião. Tu é que os perdeste. O quê? Estão à tua guarda. Sim, mas tu disseste que eras especialista em bebês. Pois, e tu é que me deste ouvidos. Ei, chefe, se nós apanhássemos os gêmeos, podíamos obrigar a mãe a dar-nos o colar de pérolas. Ana, tive uma ideia. Se eu apanhar os gêmeos, posso obrigar a mãe a dar-me o colar de pérolas. Tenho ideias brilhantes. Por isso é que tu és o chefe, chefe. Bom, vou ter uma oportunidade para experimentar a pistola de bolhas em segunda mão que comprei na Lota. E funciona? Claro que sim. E aqui é o Mercado Real da Atlântica. Impressionante. Oh, as crianças vão adorar. Espero que estejam bem com a Ariel. Aposto que está tudo a correr lindamente. Plano número 1. Eu detesto o plano número 1. Ei, polvo! Aposto que não me apanhas! Lé, lé, lé, lé, lé. Pobre de mim! Que mais me irá acontecer? Aqui está a resposta. Eu vou levar os bebés, sim? Vais ver. Vais ver. Camarão, podes atacar. Bebés! Nunca aceitem doces de estranho! Com alguém do teu tamanho. Ou um quarto do teu tamanho. Como eu. Negra. É para aprenderes a não meter um nariz onde não é chamado. Bastião, os bebês. Desta vez eu não tive a culpa. Quando recuperar o fogo, vou apoderar-me do monte, sim? Desculpa lá a pergunta, chefe, mas para que a gente quer este monte? Para eu te atirar dele abaixo! O papá tentou avisar-me. Como amo, eu sou um grande fracasso. Não fiques assim, Ariel. Nós somos tão fracassados como tu. O Flanda tem razão. Somos todos os fracassados. Obrigada. Mas onde é que eles estarão? Olha, eu ouvi a lagosta nostra dizer ao camarão: vamos para o monte! Ah, anda! Sabem, miúdos, eu roubei esta casa a um caranguejo ermita, sim? É, foi canja. Eu já não a queria. Nem imagino porquê. Vai deitar os diabretes! Subir o monte deu cabo de mim. Toma conta desses girinos enquanto eu faço a cesta. Oh, boa! Faz uma para mim, está bem, chefe? Sim, está. Cala-me, esses diabretes! Muito bem, chefe. Podes contar comigo, chefe. Eu sei ficar calado como uma concha, chefe. Não queres ouvir nada? Não vais ouvir nada. Uma vez fiquei tão caladinho que nunca ninguém ouviu falar do assunto. Camarão? Sim? Cala-te! Vou apoderar-me dessa, sim? Vou apoderar-me da outra, sim? Vou apoderar-me de todas. De todas, sim? Eu disse-te que não queria ouvir nada. Os macaquinhos do mar não adormecem. Tenho sempre de ser eu a fazer tudo. Sai da frente! Ouçam lá, diabretes. O tio Lagosta vai cantar uma canção de embalar, sim? E vão adorar! Vamos a calar, ou não voltas a nadar. Esta oferta ninguém recusou. Mal esquecer e dormir. Vais sonhar e sorrir. Dás música, chefe? Quem há pouco melgo? Quem há pouco melgo? Com este som arrochou. Acalma as barbatanas, senão ainda te danas. Mas a sorte da maré não virou. Está no crime, é tão fixe. Tipo o quê, chefe? E a lei que se lixa. Quem o dia acabou? Quem o dia acabou? Com este som arrochou. Bate uma sorna, curta água morna a roncar. Pé costa a vibrar. Conta um ou dois anéis, relaxa e contente. E vamos lá a ver se não te cose os dentes. Ei, mas que lindo, chefe. Não vais chorar pela mãezinha. Agora a barbatana é minha. Dormir. Estufadinhos assim. Quem há pouco melgou? Este som arrochou. Boa noite, sim. É calar e sonhar. É. Ah, são mais lindos do que uma liberdade condicional. Atrás delas! Bebês estão no remoinho. Apanhei-os, apanhei-os. Apanhou-me, apanhou-me. Apanhei-te, apanhei-te. Apanhou-nos, apanhou-nos. Segurem-se bem, amigos! Ariel! Mas tu estás a pensar mesmo? Ei! Ei! Venham cá, macaquinhos do mar! Ah! Flounder! Estou aqui! Sebastião! É, Sebastião! Sebastião! Acorda! Acorda! Oh, Sebastião! Agora não podes dormir! Oh, o rei não vai confiar em ti nunca mais! Eu perco o meu lugar, né? Não, Sebastião! A responsabilidade é toda minha! Mas o importante agora é salvar os bebés! Vamos! Aqueles diabretes ainda se magoam. E, bem, ninguém vai pagar por bebês danificados. Não é, pá? Ah, sim, ninguém, é? Era mais fácil se também apanhássemos boleia de um peixinho. E que tal um tubarão, chefe? Olha, pode ser. Tubarão! Tubarão! Sebastião, vai para o palácio entretê-los enquanto nós os salvamos. Nós não vamos entrar aqui. Pois não, chefe, pois não. Sim. Sabes porquê? Porque aqueles gêmeos valem uma fortuna! Vamos! Tá tudo bem, bebés! Eu apanho-vos! Eu apanho-vos! Não te preocupes, chefe! Os bebés estão em segurança! Ninguém os vai magoar! Au! Au! Au! Os gêmeos pertencem-me. Podes crer, sim? Sim. Não sei o que foi pior. Se tratar destes diabretas ou se enfrentar o tubarão. O tubarão, chefe? Não, tratar dos gêmeos foi pior. Não, não. O tubarão, chefe. O tubarão. Não concordo. Os gêmeos deram muito mais trabalho. Tubarão! Bem, está na hora de vestir as crianças para a cerimónia. Eu vou chamar Ariel. Ariel... Ariel! Oh, Vossa Majestade! Eu já vou buscar Ariel e as crianças, mas antes quero servir-vos este paté de plâncton. Sebastião, onde estão Ariel e os bebés? Ah, eles são tão queridos, Majestade! Mas antes, sabiam que há mil e uma maneiras de preparar o plâncton? Sim! Primeira receita! Pega-se em plâncton, junta-se uma malagueta. Sebastião? Aposto que adora dançar a rumba, não é, minha? Aprendi a dançar com uma lagosta que estava caidinha por mim. Sebastião, onde estão eles? Estamos aqui, pai! E já vesti os bebés para a cerimónia! Eu ofereço estas duas crianças às quatro correntes. Em breve, elas vão nadar e em breve vão falar a língua dos tritões. Se eles aprenderem a falar, espero que não contem o que se passou hoje. Deram as primeiras braçadas. Ariel, tu fizeste um ótimo trabalho. Espero que tomes conta deles sempre que viermos visitar-vos. Só se ela estivesse louca. Tratar deles foi... Estafante. De morrer. Adorava voltar a tratar. Thank you.